de fogo no meio do povo. É grande o mistério aqui nesse lugar. É anjos subindo, é anjos descendo. Eu já estou vendo o Senhor operar aqui nessa igreja sassa acesa. Queimando entre nós está. Lugar.